Yes. Capítulo 6: Diligência e multiplicação. De acordo com as palavras de Jesus, se vivermos com integridade, se formos constantes, confiáveis, honestos e diligentes, e se multiplicarmos o que administramos atualmente, receberemos mais responsabilidades. Falando de forma simples, quando multiplicamos com integridade, Deus confia mais responsabilidades a nós. Ele nos promove. É uma lei do seu reino. Faça uma análise pessoal. Você tem uma perspectiva de multiplicação? Ou tem tido uma mentalidade mais de manutenção? Você se acomodou quando atingiu um nível de sucesso considerado maior que a maioria, melhor que os seus pais ou o suficiente para viver com conforto? Seja sincero em sua avaliação. Se você tem sido mais um mantenedor do que um multiplicador, a boa notícia é: você ainda vive na Terra e tem tempo de mudar, multiplicar e receber mais responsabilidades. Dois resultados diferentes. Mesmo quando eu ainda era um garoto, não foi difícil para mim reconhecer essas duas motivações opostas de mantenedor e multiplicador, pois meus dois avós exemplificaram as diferenças bem diante dos meus olhos. Um se aposentou aos 63 anos de idade e adotou um estilo de vida passivo. Ele nos visitava duas vezes por ano e eu o observava dia após dia a fazer praticamente nada. Ele sentava-se sob a árvore de nosso quintal e fumava seu charuto. Não era muito diferente de quando nós o visitamos em sua casa. Infelizmente, nos seus últimos anos, parece que ele se contentou com existir em vez de viver. Meu outro avô se aposentou aos 62 anos e começou uma segunda vida. Matriculou-se na Rutgers University e começou a estudar agronomia. Durante as 2 décadas seguintes, ele escreveu 2 livros, construiu e cuidou de um enorme jardim, criou animais, ajudou a levar condomínios para as praias da Flórida, a fim de criar ótimos lugares para pessoas idosas, e foi ativo em muitos projetos corporativos e comunitários. Ele sempre estendia a mão para quem estava passando necessidade. Quando ele nos visitava, ou quando nós o visitávamos, era um evento muito mais esperado. Ele planejava viagens de pesca, dias em parques de diversão e viagens para Nova York. Ele brincava com a gente, levava-nos para conhecer os vizinhos, ajudava os comerciantes locais em suas lojas e toda noite fazia um jantar delicioso. Meu outro avô sequer ajudava na cozinha. Um avô faleceu aos 75 anos e o outro aos 91. Adivinha quem viveu por mais tempo? Sim, o que tinha visão, o que multiplicou. Aqui está um fato interessante. Ele só recebeu a salvação aos 89 anos de idade. Mesmo assim, antes disso, ele viveu de acordo com os princípios de Deus, as leis do reino, e foi muito abençoado. Antes de eu ter o privilégio de apresentar Jesus a ele, meu avô me perseguia muito devido às minhas crenças. Ele zombava da minha fé quase todas as vezes que estávamos juntos. Após várias tentativas de compartilhar o evangelho com ele, eu quase caí no chão quando ele disse: "Eu quero receber Jesus como meu Senhor." Foi um dia incrível. Um mês após a sua conversão, eu o visitei novamente. Na época, ele morava a apenas 1 hora de nossa casa. Ele havia acabado de se mudar de seu condomínio em Daytona Beach para um centro de moradia de idosos em Ormond Beach. Naquela visita, ele disse: "John, você quer saber minha missão? O que estou nessa terra para fazer?" Fiquei impressionado que um homem daquela idade, que havia acabado de ser salvo, pensava daquela forma. Mas ao invés de comentar isso, eu simplesmente respondi: "Sim, vovô, qual é a sua missão?" Ele disse com um sorriso: "O Espírito Santo me disse que estou aqui para falar de Jesus Cristo para todas essas pessoas. Havia centenas de idosos naquele complexo onde ele vivia. 2 anos depois, minha mãe e meu tio o levaram para Oklahoma para estar perto de seu único filho. Em sua primeira semana lá, ele ficou acordado a noite toda, contando para a sua nova cuidadora sobre a sua história de vida. Nas primeiras horas da manhã, um pouco antes do nascer do sol, ele disse a ela: "É hora de ir para casa. Diga para meu filho celebrar." Com isso, ele deixou seu corpo e se juntou à família celestial. Minha mãe estava angustiada e preocupada de ter colocado muito estresse sobre ele com a mudança da Flórida para Oklahoma. Quando ela disse isso, eu rapidamente lhe garanti que ela não havia feito isso. "Mãe, quando o vovô tinha 89 anos, ele me disse que Deus lhe mostrou que ele tinha mais 2 anos na Terra para cumprir a sua missão em Ormond Beach. Essa foi a primeira semana dele em Oklahoma. A sua missão estava completa." Minha mãe ficou impressionada e consolada. Apesar de meu avô ter sido um homem descrente, os princípios de Deus de fidelidade diligente se manifestaram em sua vida. Testemunhando as escolhas diferentes dos meus dois avós, mesmo antes de eu ser crente, eu havia decidido que a minha vida ia seguir a direção do meu avô, que multiplicou e viveu com propósito até o seu último respirar. Porém, permita-me ser franco, várias vezes a tentação de me desviar para o outro lado, uma vida de facilidade, surge. É necessário redirecionar intencionalmente os nossos pensamentos e não sucumbir ao estilo de vida mantenedor, só porque é mais fácil. A multiplicação não se manifestará a partir de uma motivação preguiçosa, hesitante, indiferente ou apática. O apóstolo Paulo nos diz: "Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor." Romanos 12, verso 11. Em primeiro lugar, perceba que isto é um comando, não uma sugestão. Veja a palavra: trabalhem. A fim de multiplicar, essa é uma das primeiras características que você deve mostrar. Além de trabalhar, temos que trabalhar com entusiasmo. Não me entenda mal. Fé, visão e perseverança são 3 fatores muito importantes para a multiplicação, porém são inúteis sem o bom e antigo trabalho. Lisa e eu temos trabalhado diligentemente, praticamente desde o dia em que nos tornamos crentes. Parece que foi algo colocado dentro de nós. E Deus criou todos dessa forma. Nosso entusiasmo não tem sido guiado por circunstâncias eternas, mas por uma paixão profunda que brota de 2 coisas. Nosso amor firme por Jesus e seu povo. Essa paixão é baseada numa decisão firme do coração, não em sentimentos, e alimenta o desejo ardente de construir o reino do Senhor. Isso é muito importante, pois emoções de ânimo nem sempre estarão presentes. Na realidade, virão épocas em que sentimentos sequer estarão presentes. Uma das palavras de origem para entusiasmo é a palavra grega entheos, que significa ter Deus dentro. Nossa diligência deve ser guiada pela presença de Deus dentro de nós, não por emoções nem circunstâncias externas. Multiplique o que pertence a outro. Depois que nos casamos, a primeira igreja em que Lisa e eu fomos membros ficava em Dallas, no Texas. Era uma das igrejas mais bem reconhecidas em nossa nação, com centenas de funcionários. Como voluntários, nós constantemente nos inscrevíamos para fazer qualquer coisa que precisavam. Servia na recepção da igreja, servia no ministério em prisões, ministrava em centros de detenção, visitava asilos, ajudava nas conferências, auxiliava os funcionários da igreja com pequenas tarefas e até dei aulas de tênis para os pastores do ministério infantil. Eu nunca disse não para nenhuma forma de serviço, não importa o que fosse. E tudo isso acontecia enquanto eu trabalhava 42 horas por semana como engenheiro na Rockwell International. Eventualmente, vendo minha paixão por servir, a esposa do pastor sênior, que era chefe de operações da igreja, me perguntou se eu gostaria de ser contratado pela igreja em tempo integral. Durante a nossa entrevista formal, ela disse: John, acho que não podemos pagar você o suficiente. Minha resposta foi: sim, podem sim. Não me importava com o quanto iriam me oferecer, eu estava pronto para aceitar qualquer cargo por qualquer salário. Após a entrevista, ela me ofereceu o cargo de assistente da equipe executiva. Lisa e eu não precisamos orar muito sobre isso, porque sabíamos que era a vontade de Deus. Eu aceitei a oferta com um salário de 18 mil dólares por ano, o que era uma redução de brusca renda, mas parecia que era uma promoção. Lisa e eu sabíamos que precisaríamos de uma provisão miraculosa para viver com esse novo salário, mas não nos preocupamos. Estávamos engajados no que acreditávamos de todo o coração, ser o chamado sobre nossa vida. A responsabilidade desse cargo era auxiliar os pastores, suas famílias e seus convidados. Eu operava com três motivações predominantes. Em primeiro lugar, servi-los como se eu estivesse servindo Jesus. Em segundo lugar, sempre olhar adiante, antecipar suas necessidades e supri-las antes que me pedissem. E por último, se alguém me pedisse para fazer algo, nunca dizer não será possível. Eu sempre encontrava uma forma através de oração, criatividade e trabalho duro. Se fosse algo que realmente não podia ser feito, o que era raro, eu sempre apresentava a melhor solução alternativa. Muitas vezes, era até uma maneira melhor de concluir a tarefa do que o que havia sido pedido originalmente. Lisa e eu não tínhamos filhos durante esse cargo. Uma semana de trabalho geralmente exigia de 50 a 72 horas de trabalho num período de 6 dias. Tanto eu como ela sentíamos que era importante evitar todas as pressões possíveis de nossos pastores. Queríamos que eles pudessem dar toda a sua atenção a liderar a nossa igreja. Eu poderia compartilhar muitas histórias que ilustram nossas motivações, mas irei contar somente uma. Meu pastor tinha um convidado que fazia parte do ministério de um evangelista mundialmente conhecido que já faleceu. Meu pastor queria saber mais sobre o evangelista, então os dois ficaram conversando até tarde. Meu telefone tocou 1 hora da manhã. Era meu pastor, pedindo que eu fosse até a sua casa, que ficava a 25 minutos da minha, para levar seu convidado de volta para o hotel. Estarei aí logo, eu disse sem hesitar. Fui para a casa dele, aguardei até que despedissem e levei o convidado de volta para o hotel. Fui dormir depois das 2 da manhã. Meu pastor não sabia que eu tinha que buscar outra pessoa no aeroporto, um convidado, que iria ministrar em nossa igreja na noite seguinte. Ele chegaria no mesmo dia pela manhã, às 5h40 da manhã. Eu teria que acordar às 4h30 a fim de ir buscá-lo. Eu nunca disse ao meu pastor que dormi menos de 3 horas naquela noite. Eu estava determinado a suprir qualquer necessidade que eles tivessem e constantemente lembrava a mim mesmo de que era um privilégio servir. Após servir meu pastor e sua esposa como seu assistente por 4 anos, um dia, quando estava sozinho com eles, eu disse: estou orando e pedindo a Deus para que o homem que me substitua faça um trabalho 2 vezes melhor que o meu. Eu queria sair bem e ver meu cargo ser efetuado com ainda mais força. Eles responderam: isso não é possível. Você tem feito um trabalho maravilhoso. Aquela foi uma afirmação encorajadora. A declaração deles fez com que todo o trabalho duro parecesse fácil, Mas eu queria uma melhora. Eles eventualmente colocaram duas pessoas naquele cargo. Meu pastor nos liberou com as bênçãos para ir servir outra igreja, bem conhecida na Flórida, no cargo de pastor de jovens, e que eu mencionei no capítulo 2. Quando assumi o cargo na Flórida, fiquei frustrado porque não estávamos alcançando muitos adolescentes. Eram meados da década de 80, quando nossa única mídia visual era a televisão. Não havia computadores, tablets nem smartphones. Transmissão ao vivo ainda não havia sido inventada. Em resumo, a transmissão diária de TV era o melhor caminho para alcançar pessoas. Após fazer algumas pesquisas, descobri que uma das redes de televisão mais poderosas da Flórida tinha um horário disponível às 10 da noite aos sábados. Eu perguntei quanto custaria comprar aquele horário de 30 minutos. Era um valor pesado. Abordei meu pastor e perguntei se poderíamos comprar para fazer um programa para alcançar jovens. Ele respondeu: John, não está no orçamento da igreja. Eu perguntei: o senhor se importa se eu abrir aos adolescentes a oportunidade de contribuir mensalmente a fim de pagar pelo programa? Sem problema, se eles puderem pagar. Ele respondeu: acho que ele não acreditou muito que os jovens poderiam de verdade. Eu fui até os jovens e compartilhei a visão de alcançar os perdidos. Naqueles dias, muitos jovens assistiam à televisão no sábado à noite. No programa, primeiro iríamos pregar a palavra de Deus, depois convidar os telespectadores a visitar a igreja e o grupo de jovens. Eu pedi aos jovens de nosso grupo que doassem parte da mesada, do salário, do estágio ou que fizessem algum bico. Quando contamos os que se compromissaram, o pastor assistente e eu ficamos impressionados. O custo do horário na televisão seria coberto. Meu pastor sênior ficou mais impressionado ainda. Ele deu permissão e nós começamos nosso programa Jovens em Chamas. Conseguimos cobrir as despesas todos os meses. E a parte mais incrível é que muitos jovens sem igreja começaram a participar do nosso grupo e entregaram a vida para Jesus. Pessoas ainda me contam hoje, mais de 20 anos depois, que no final da década de 80 assistiam Jovens em Chamas e eram muito impactados. Quando deixei o cargo de pastor de jovens, dividimos o grupo de jovens em três categorias. Três líderes passaram a fazer o que havíamos começado com um só. Mais uma vez, a graça de Deus, a obediência e o trabalho duro haviam gerado multiplicação. Jesus diz: se vocês não forem fiéis com o que é de outra pessoa, quem lhes dará o que é seu para multiplicar? Foi esse pastor sênior que declarou o plano de Deus para Lisa e eu abrirmos a Messenger International. Ele que puxou o assunto conosco, não fomos nós. Quando iniciei no cargo de pastor de jovens, eu disse: pastor, eu ficarei aqui até Jesus voltar, a menos que ele mostre para mim e para o Senhor que devo ir para outro lugar. Se Deus não tivesse falado com ele em oração sobre qual deveria ser nosso próximo lugar de ministério, não sei se nós teríamos nos sentido livres para sair da igreja. Até hoje, creio que foi por essa razão que Deus mostrou a ele primeiro o nascimento da Messenger International. Um pouco depois de deixarmos a igreja na Flórida, estávamos ministrando em Columbia, na Carolina do Sul. Era de manhã cedo e eu havia encontrado um lugar remoto para orar. Deus falou comigo: filho, você irá colher uma grande colheita dessas sementes fiéis que você plantou nesses últimos 7 anos, servindo a outros ministérios. Irá começar imediatamente e continuará pelos anos adiante. Agora, olhando para trás, fico admirado com aquela colheita. Após sermos enviados pela nossa igreja para abrir a Messenger International, Diligência foi, mais uma vez, um fator chave em nossa multiplicação. Lisa e eu passamos muitas noites trabalhando com tarefas como copiar fitas cassetes, fazendo etiquetas e montando séries de mensagens. Nossos amigos vinham para nossa casa regularmente para etiquetar e envelopar nossas cartas ou ajudar em outras áreas. Lisa e eu digitávamos cartas, depositávamos cheques, fazíamos a contabilidade e organizávamos toda a papelada necessária. Dávamos entrada no computador, íamos aos correios, comprávamos materiais e essa é só uma pequena parte da lista. Começávamos a trabalhar depois da oração da manhã e muitas vezes trabalhávamos até às 9 da noite ou até mais tarde. Fazíamos com alegria e considerávamos isso um privilégio. Nossa motivação vinha de dentro e suportava inúmeros desapontamentos e situações difíceis. Creio que a força de não perder a coragem vinha do tempo que passávamos em oração toda manhã. Viajávamos para cima e para baixo na principal rodovia da costa leste em nosso Honda Civic, com 2 crianças no carro no banco de trás, pregando em pequenas igrejas de 80 a 100 membros. Nossa primeira reunião foi, na verdade, numa igreja que tinha cultos numa funerária. Que início glamouroso! Vendíamos nossas fitas e usávamos o lucro para expandir o ministério. Fizemos um compromisso de que aqueles fundos não poderiam pagar o nosso salário. Era importante para crescer e multiplicar a Messenger. Houve vezes em que os fundos que precisávamos para nossas despesas pessoais só vinham no dia exato do pagamento. Tínhamos dinheiro da nossa conta de vendas materiais de áudio, mas havíamos nos comprometido a não tocar nele. Foi após 1 ano e meio de trabalho árduo que recebi a palavra de Deus para escrever. Fiquei muito preocupado de não ter tempo bastante em um dia para escrever e cumprir tantas outras responsabilidades. Parecia arriscado assumir esse compromisso, mas fizemos. E levei um bom tempo para escrever o primeiro livro. O que eu não esperava é que alguns jovens rapazes se voluntariariam para nos ajudar com pequenas tarefas que tomariam o meu tempo de escrita. Eles assumiram a mesma função que eu tinha com o meu pastor de Dallas. Viram essa necessidade em nossas vidas e se prontificaram, sem que pedíssemos nada. Terminei o manuscrito de Vitória no Deserto após 1 ano de trabalho árduo e, às vezes, frustrante. Aprendi uma verdade-chave. Nós devemos crescer na graça, dons, em nossa vida. A maioria de nós não tem resultados fantásticos no início. Pedro escreveu: continuem a crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3, verso 18. Minha habilidade de escrever agora é muito mais desenvolvida do que quando escrevi o primeiro livro. Lisa e eu enviamos o manuscrito para um editor bem conhecido. Para meu choque completo, ele o criticou fortemente, declarando que eu era jovem demais e inexperiente para levar aquela mensagem para o corpo de Cristo. Após aquele balde de água fria da rejeição, Lisa e eu imediatamente procuramos outro editor. Encontramos um que começou a rabiscar o manuscrito todo. Lisa e eu ficamos arrasados quando o recebemos de volta. Ele havia retirado a minha voz e o forte impacto do conteúdo. E pior ainda, nada fazia sentido. Falando de forma clara, havia sido destruído. Ainda assim, outro banho de água fria. O que faríamos? Já havia passado mais de 1 ano. Nós não desistimos. Encontramos outra editora que, depois de ler, ela concordou que o manuscrito original havia sido arruinado. John e Lisa, ela disse, muitas vezes a direção certa não é consertar os remendos. Assuma a perda do que você pagou ao editor e comece tudo de novo. Ela recomendou que Lisa editasse o original e enviasse para ela. Seguimos a recomendação da editora e Lisa passou horas trabalhando no manuscrito original, melhorando a leitura da mensagem. A nova editora então pegou a versão final da edição de Lisa e começou o seu processo. Ela fez um trabalho incrível e sentimos que finalmente tínhamos um grande manuscrito. Eu enviei para duas publicadoras renomadas. Nunca tivemos resposta de uma delas, mas a outra respondeu. Disseram que meu livro era muito pregação e que, como eu não era um ministro conhecido, não iriam publicá-lo. Tentei com outras publicadoras menos conhecidas, mas nenhuma teve interesse. Você pode imaginar a minha decepção? Agora, após mais de um ano de trabalho, tempo e dinheiro investido, parecia que estávamos numa rua sem saída. Eu estava perturbado, mas não disposto a desistir. Publicação independente era algo praticamente desconhecido naquela época. Ninguém bem-sucedido já tinha feito isso, mas um amigo sugeriu que tentássemos. Soubemos que nos custaria 12 mil dólares para imprimir alguns milhares de livros e que isso não incluía o custo do design gráfico e a digitação, e já havíamos pago dois editores. Era uma quantia enorme de dinheiro para nós. Toda a renda da Messenger International em 1990 foi 40 mil dólares. Estávamos começando nosso terceiro ano como ministério e não estávamos tendo entradas muito maiores do que no primeiro ano. Perto do final do segundo ano, lembro-me de que me senti sobrecarregado quando compramos o nosso primeiro computador, que havia custado algumas centenas de dólares. 12 mil dólares pareciam algo impossível. Precisávamos de um milagre para conseguirmos essa quantia. Conhecemos uma senhora que trabalhava como digitadora numa editora de pequeno porte especializada em livros sobre esportes ao ar livre. Ela me ouviu falando sobre o livro e abordou Lisa, oferecendo seus serviços para digitar e diagramar nosso livro, sem nos cobrar nada. Ficamos muito felizes por não ter que pagar milhares de dólares por esse serviço. Deus trouxe o dinheiro para o restante que faltava para a publicação independente e imprimimos 5 mil cópias de Vitória no Deserto, que recentemente foi atualizado para Deus, cadê você? Nossa empolgação inicial não durou muito quando percebemos que não tínhamos canais de distribuição. Distribuidores e livrarias não faziam ideia de quem nós éramos e, naquela época, essas empresas só compravam de editoras estabelecidas. Ninguém tinha interesse em um livro independente. Incluímos o livro em nossa mesa de materiais de séries em fitas cassetes e vendíamos cópias onde ministrávamos. Quando eu pregava sobre o assunto de deserto, vendíamos tudo. As pessoas amavam a mensagem, mas esse foi o mais longe que conseguimos ir. Em oração, Deus falou comigo sobre escrever outro livro. Então passei mais 9 meses escrevendo A Voz que Clama. Mais uma vez, nenhuma publicadora se interessou. Então, publicamos independentemente em 1993. Agora, tínhamos 2 livros em nossa mesa de materiais, mas nenhum deles estava disponível em lojas. Uma porta de oportunidade aberta. 1 ano depois, um amigo me ligou e me convidou para almoçar. Quero que você conheça um amigo meu, ele disse. Eu concordei em ir. Soube que ele era o novo diretor da editora que havia me recusado 2 anos antes. O almoço foi bom e o homem se interessou pelo que Lisa e eu estávamos fazendo. Qual a mensagem que você tem ministrado ultimamente? Ele perguntou. Comecei a compartilhar sobre o tópico mais ardente no meu coração. Era uma mensagem sobre a importância de vencer ofensas e perdoar aqueles que nos haviam ofendido. Ele continuou sondando e lhe contei mais sobre a mensagem. Após 15 minutos, ele disse, John, Você sabe que não poderíamos publicar isso, porque produzimos de 22 a 24 livros por ano, e esses livros são escritos por autores e ministros famosos. Eu olhei para ele confuso e disse: eu não estava tentando vender a mensagem para você. Você me perguntou sobre o que tenho pregado em minhas viagens. Ele entendeu e riu. Verdade. Continue. Então, continuei compartilhando. 15 minutos depois, ele me interrompeu novamente. Você pode me enviar o manuscrito nos próximos 3 meses? Intrigado, respondi. Pensei que você tinha dito que não podia me publicar. Mudei de ideia. Ele respondeu. Essa mensagem precisa ser espalhada pela Terra. A empresa lançou A Isca de Satanás em junho de 1994. Fiquei muito animado. Deus abriu uma porta que eu não podia abrir sozinho. Eu estava certo de que o livro se tornaria conhecido imediatamente e venderia bem, porém, isso não aconteceu nos primeiros 7 meses. Mês após mês, eu recebia relatórios de venda desencorajadores da editora. Eu criei em meu coração que essa mensagem era destinada a alcançar as massas, as nações do mundo. Eu me negava a largar essa esperança, mas todos os indicadores apontavam para outra decepção devastadora. Alguns meses depois, recebi uma ligação da equipe de marketing da editora. Disseram: John, um programa de TV internacional ao vivo quer receber você no dia 16 de janeiro de 1995. Você terá 20 minutos, mas eles querem falar principalmente sobre você, Lisa, seus 4 filhos e o seu ministério itinerante. Porém, estão dispostos a mencionar o seu livro. É um começo, uma pequena e boa oportunidade. Quer que aceitemos para você? Com certeza sim. Eu fui, e era um casal famoso que estava apresentando o programa naquela noite. Após me cumprimentar, a primeira coisa que o marido fez foi levantar o livro, A Isca de Satanás, e perguntar: qual é a isca de Satanás? Essa mensagem é sobre o quê? Fiquei surpreso que esse assunto, e não nossa família, surgiu primeiro. Mas eu aproveitei e comecei a falar sobre a mensagem do livro. Foi como se tudo parasse no estúdio. Eu havia recebido instruções para olhar sempre para a diretora, porque ela levantaria placas, indicando quanto tempo faltava para o término da entrevista. Haviam enfatizado que eu teria apenas 20 minutos. A diretora não levantou nenhuma placa. Os apresentadores estavam cativados pelo que eu estava dizendo e não me interromperam, nem disseram nada. O casal e eu perdemos a noção do tempo e depois descobrimos que eu havia falado sem parar por 40 minutos. O apresentador ficou profundamente impactado. Ele tinha uma das maiores conferências do país. Uma das primeiras coisas que ele fez ao vivo foi me convidar para pregar sobre aquele assunto em sua conferência. 2 dias depois, a editora me informou que todas as lojas dos Estados Unidos haviam vendido todos os livros. A Isca de Satanás e mais 20 mil cópias haviam sido encomendadas. John, eu nunca vi isso antes, ele disse. E o programa nos disse que nunca viram uma reação assim. Eu sabia em meu coração que era um feito divino, e isso confirmava que aquela era a mensagem de Deus sendo promovida. A Isca de Satanás se tornou um best-seller e tem entrado e saído dos rankings durante os últimos 25 anos. Até o presente momento, está se aproximando da marca de 2 milhões vendidos em papel, e-book e audiobook. É irônico olhar para trás e ver como tudo aconteceu. A editora, que primeiramente me rejeitou como autor, agora tem A Isca de Satanás como um de seus livros mais vendidos de todos os tempos. Deus realmente tem senso de humor. Se eu tivesse desobedecido e não tivesse escrito, a mensagem não teria fortalecido tantas pessoas. A escrita fez a mensagem multiplicar à medida que o livro estava alcançando substancialmente mais pessoas do que eu jamais poderia alcançar presencialmente. Na verdade, essa proliferação profunda não começou com a escrita do livro. A multiplicação começou muito antes, ao continuarmos no percurso, apesar das decepções que sofremos. Eu trabalhava diligentemente para tirar a pressão do meu primeiro pastor e depois para multiplicar o alcance da nossa igreja como pastor de jovens. Continuei a fazer o mesmo na Messenger International, trabalhando dia e noite e depois obedecendo à voz de Deus para escrever e multiplicar. Pensei que o processo de multiplicação da mensagem à isca de Satanás estava estabelecido, que continuaria a crescer naturalmente como vendas de livros e através de mim ministrando em conferências e igrejas pelo mundo. Eu estava errado. Deus estava prestes a confiar mais a nós. Refletindo. Primeiro, você tem uma perspectiva que encoraja a multiplicação? Ou você tem uma mentalidade mais de manutenção? Você tem vivido de forma confortável e apenas sobrevivendo ou tem desafiado a si mesmo? Segundo, a multiplicação não é atingida através de preguiça e passividade. Além de trabalharmos duro, devemos trabalhar com entusiasmo. Você se considera alguém que trabalha duro? Você tem entusiasmo no que faz? Você já pisou no freio quando atingiu um nível de sucesso considerado suficiente ou acima dos outros? Terceiro, quando comecei a escrever, passei por frustrações, rejeição e desencorajamento. Porém, minha vitória veio à medida que permaneci obediente ao que Deus me havia dito para fazer. Como você tem crescido na graça que está sobre a sua vida? Como a minha história o encoraja a vencer as frustrações e o encorajamento? Ele os abençoa e eles se multiplicam. Salmo 107, verso 38.